criar o projeto Meu Cantinho Melhor. É para você que precisa fazer a reforma da sua casa, melhorar o banheiro, trocar o teto, ampliar o quarto. Você vai receber R$5.000 para fazer o que precisar na sua casa. Ganha você e ganha a cidade, porque movimenta a economia, dá emprego para o pedreiro, eletricista, pintor, toda a cadeia produtiva da construção civil. É assim que vamos fazer Bom Jesus grande outra vez. Mais sucesso pra você curtir, você do Brasil, ao vivo. Segundo. Oiê, Luitivador, seu swing é um suor. Toda nega vai só com ele, toda nega tem maior tesão. Para de ter gosto da pele, tem jubiaba seu poder. Toda nega vai só com ele, toda nega tem maior tesão. Para de ter gosto da pele, tem jubiaba seu poder. Para do que é de canto e de samba, é como no coração, no cabelo de visão. Na boca de um manguegê, descobriu-se um grande amor. Uma bala cega sem destino, foi no peito do trabalhador. Esse é o sonho do menino, Paulo indo sem potência. Uma bala cega sem destino, foi no peito do trabalhador. Esse é o sonho do menino, Paulo indo sem potência. Paulo indo queira, é de canto e de samba, é como no coração, no cabelo a divisão. Have you really seen anything at all? I thought life could show me no surprises, and then you came and showed me I was wrong. I have seen the bluest skies, rainbows that would make you cry. I have seen miracles that move my soul, days that change my life. I have seen the brightest stars shine like diamonds in the dark. Seen all the wonders of the world, but I've never seen a smile as beautiful as yours. Ooh. Oh, I thought I'd been everywhere. I climbed the mountain so high, sailed the sea, crossed the sky, and still I was nowhere at all until that day. Came to my senses, and your smile, it made sense out of it all. Rainbows that will make you cry. I have seen miracles that move my soul, days that change my life. I have seen the light. But I've never seen a smile as beautiful as yours. So beautiful comes one time in a lifetime. A smile that's beautiful. I never dreamed I'd ever see. As beautiful as yours. Rádio FM Cultura do Gurgueia, 91.9 MHz. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés. Dai-nos tudo a sua abundância, meu Jesus de Nazaré. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram o verso, e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão. E vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entrando e saindo e nada vem, meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram o verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can you see you're alone to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. I look around and it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, then you stay calm and watching you. Every smile you fake, everything you stay calm and watching you. Se ligue no sucesso. 91.9 megahertz. Hey, oh, ha, ha, ha. Basta pra lá, boi, vem encaretado. Nasceu lá em Pedra Azul, terras de Minas Gerais. no curral de um fazendeiro, pra dar cambão em vaqueiro, principalmente aos mineiros, estrelinha botou pra trás. Nasceu lá em Pedra Azul, terras de Minas Gerais. Edson Rocha era seu dono e consigo tinha o engano. Vaqueiros dormiam sono pra tirar o boi do trono, que é mandingueiro demais. Nasceu lá em Pedra Azul, terras de Minas Gerais. Mandarão para Lajedo estrelinha como um segredo, só para os vaqueiros ter medo. Estrelinha não é brinquedo, na pista sabe o que faz. Nasceu lá em Pedra Azul, terras de Minas Gerais. Estrelinha era acostumado, deixa o vaqueiro enganchado. Por Zezinho Tacaibó foi pegado, por Afonso foi esteirado. Não deixaram seu cartaz. Nasceu lá em Pedra Azul, terras de Minas Gerais. Ofereça os mineiros e a função e os vaqueiros, a tua dada do boi mineiro, dos bridões de ouro verdadeiros, vaqueiros profissionais. Oh, oh, oh, oh. Oi, oi, rogado. Dia e noite, tocando só as melhores. 91.9 megahertz. Será que aconteceu na nossa história terminar? Tivemos medo e também motivos pra não arriscar. Onde erramos ainda não sei, não consigo entender porquê. Não quero mais olhar pra trás, tô indo embora, baby, vai, vai. Quem sabe um dia a gente volta a se encontrar, pra relembrar e ver de tudo que rolou entre nós dois. Quem sabe um dia a gente vai se perdoar, mas hoje só posso dizer que não dá mais. Baby, não dá. Vai, vai, vai, vai. Não é orgulho, nem vaidade. Quero jogar limpo, falar a verdade. Quando a paixão acaba, o amor se vai. Alguém tem que ser forte pra dizer vai, vai. Vai, vai. Não é orgulho, nem vaidade. Eu quero jogar limpo, falar a verdade. Quando a paixão acaba e o amor se vai, alguém tem que ser forte pra dizer bye bye. Bye bye, baby, bye bye. A gente volta a se encontrar, pra relembrar e rir de tudo que rolou entre nós dois. Quem sabe um dia a gente vai se perdoar, mas hoje só posso dizer que não dá mais. Baby, não dá. Vai, vai, vai, vai. Não é orgulho, nem vaidade. Quero jogar limpo, falar a verdade. Quando a paixão acaba e o amor se vai, alguém tem que ser forte pra dizer vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Não é orgulho, nem vaidade. Eu quero jogar limpo, falar a verdade. Quando a paixão

voz de sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa se embora a saudade que mora no meu coração. Eu tô na 91.9, Rádio FM Cultura do Gouveia. Isso é mais que opção, isso é poesia. Amigos e vizinhas, por favor, melhor amigo somos de uma vez, pra evitar tentando me enganar. Assim você aumenta minha dor, não contribuiu nada pra nós dois, se acha que é melhor se separar. Desculpa se eu não te fiz feliz. Diz alguma coisa, por favor. Se não era pra ficar assim, por que levou o meu coração e me deixou nessa solidão? Por que levou o meu coração e me deixou nessa solidão? Essa é a canção pra apaixonar os corações. Alô, meu Rio Grande do estrelas perdidas no mar, pra chover de emoção, eu vejo raios e me perdoa, vai ouvindo mais, chegando pela cor da estrada, na luz do amor, céu azul, eu quero ver. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, de jeito pra ver e viajar, o seu par de galho. água. Beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de emoção, beija, ai, se libertou pra de novo muito mais. Se encantou pela cor de lás, pra dar na luz do amor. Céu azul, eu quero ver. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como esse sol. Pra ver e viajar no seu mar, diga. If I told you that I love you, would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? What if I told you that I love you? Yeah, what if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? What if I told you that I love you? Hey, when you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you want me, did you really want me? Or was this all a joke to you? I don't wanna say I miss you if I don't know that you miss me back. I don't wanna say the wrong thing if I do, there's no coming back. But if I told you that I need you, would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I love you? I wish I told you that I loved you. Now it's too late, you have someone new. I hope he loves you like I do. Do you love the way he's treating you? What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? If I told you that I miss you, would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? If I told you that I love you, what if I told you? that I need you? Would you tell me that you need me too? But if I told you that I love you, but if I told you that I Todo mundo convidado, pra minha despedida de casada, todo mundo convidado, pra minha despedida de casada, a festa minha, vou chamar quem eu quiser, vou tomar todas até no avisar e ver. Todo mundo convidado pra minha despedida de casada. A festa é minha, vou chamar quem eu quiser, vou tomar todas as demandas para o pé. Estou solteiro e não devo satisfação, quem manda em mim sou eu. Já estou vindo pra pensar, todo mundo convidado, pra minha despedida de casada, todo mundo convidado, pra minha despedida de casada, todo mundo convidado, pra minha despedida de casada.